CD 24 Capítulo 24 Franjinha acordou com uma voz aguda vencendo o chiado do rádio. Os olhos percorreram rápido a tela principal da sala de controle do centro de lançamentos da Barreira do Inferno. A sala de controle contava com mais dois técnicos, formados por Franjinha, para que uma vigilância permanente fosse dividida entre os três. Acontece que, invariavelmente, o trio ficava de plantão na frente dos monitores da sala de controle sem que nenhum deles tivesse o descanso adequado. Eram três viciados nos satélites do CLBI. Everton, o primeiro a dividir a sala com Franjinha, era um mineiro aparentando cerca de 30 anos, enquanto a garota, Tânia, parecia ter uns 22. É verdade que suas idades reais diferiam muito disso, posto que tinham dormido anos e anos até o despertar. Quando os rádios voltaram a funcionar após a Noite dos Milagres, a dupla ficou sabendo da existência do Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno e de sua importante missão nos dias correntes. Cada um deles, vindo de um estado diferente, seguiu rumo a Natal e deu nos muros do CLBI. Como demonstraram grande intimidade com informática e grande interesse em ajudar, Marco Franjinha aceitou-os como seus novos operadores. Os gráficos e indicadores mostravam que tudo estava na mais perfeita ordem. O majestoso satélite Tupã mantinha-se 100% pronto para ser acionado a qualquer instante, a qualquer chamado. Voltou os olhos para a caixa de som em sua mesa e levou o dedo ao botão de volume. Deslizou a chave, fazendo o chiado aumentar. Passaram-se alguns segundos e a voz voltou. Era algo incompreensível. Pareciam palavras rápidas, distorcidas pela estática, mas sem completar sentido algum. Marco Franjinha arqueou as sobrancelhas, intrigado com o fato. "Vocês estão ouvindo isso?" perguntou aos companheiros de vigília. Everton levantou-se da cadeira e olhou para o chefe enquanto espreguiçava-se. "Faz uma hora que começou. Vai e vem." "De onde está vindo?" "Eu rastreei a frequência. É um rádio amador. Consegui conectar com o auxílio do satélite 6 de radiofrequência." "Tá, corte esse papo. De onde está vindo?" Everton digitou alguma coisa no teclado e, no instante seguinte, a tela de seu computador tomou toda a tela principal do centro de lançamento. Franjinha ergueu os olhos para a imensa tela. Viu o mapa mundi à sua frente, com todos os continentes e oceanos. "Não sei se o 6 está funcionando direito. Um rádio amador pode alcançar milhares de milhas, mas essa voz está vindo de longe, muito longe." "Se eu dissesse que está vindo de longe, pra caçamba, acho que ainda seria um diminutivo", brincou Tânia. Franjinha acompanhou a digitação frenética de Everton através do painel principal. A onda de rádio amador demonstrada na tela tinha uma coloração violeta que ficava brilhante quando a voz de língua estranha chegava à caixa de som de Marco Franjinha, depois esmaecia quando entrava o chiado. "Tá difícil precisar, Franja, mas acho que a parada vem de um rádio em movimento, uma base que está avançando. Está em algum ponto do Pacífico nesse momento", informou Everton, fazendo surgir um triângulo vermelho que piscava próximo ao continente da Oceania. Franjinha tamborilou na mesa. Não era à toa que as palavras não faziam o menor sentido. Era uma língua estrangeira. "Acho que é japonês", jogou Tânia. "Por quê?" "O acento, a velocidade, principalmente por causa da velocidade das palavras. Na Austrália, falam inglês. Inglês é falado mais lento que isso. Japonês é sempre assim, rápido. Inglês eu conheço um pouco, por pior que fosse a transmissão, alguma palavrinha eu teria pegado." "Pode ser qualquer língua asiática", complementou Franjinha. "Coreano, chinês, para o meu ouvido soa tudo igual." "Hindu não é." "Na Índia não falam inglês também?", perguntou Tânia. "Falam inglês e mais uma porção de dialetos. Na China também e numa dezena de países naquele pedaço a coisa é assim. São mais de três línguas para cada país." "Aposto forte no japonês", continuou Tânia. "Vocês conhecem alguém que fala japonês?" "Olha, Franja, japonês, japonês mesmo, acho que não conheço ninguém. Agora, em São Vítor, o Shen fala chinês. Talvez ele conheça um pouco dessas línguas orientais ou pelo menos saiba dizer que língua é ou não é." "Boa ideia. Contatem São Vítor. Gravem alguns minutos dessa coisa e transmitam. Alguém tem de descobrir o que esses caras querem. Podem estar em perigo." "Difícil vai ser a gente ajudar daqui de tão longe", lastimou Everton. "Longe? Com o rádio funcionando, não tem mais longe, meu amigo. E se tiver vampiro na área, é só queimar com o Tupã." Gabriel, o encarregado das radiocomunicações do acampamento Vila Lobos, tentava sintonizar o melhor possível o canal pelo qual recebia aquela estranha voz, sem saber que Vranjinha lidava com aquele padrão incomum de comunicação no mesmo instante. Era uma língua estrangeira, oriental, isso percebeu de pronto. Mas quem seria? Já tinha captado e conversado com italianos. Algum radioamador, em situações favoráveis, conseguiu fazer sua voz atravessar o Atlântico, contando e recebendo novidades da distante Gênova. Era bom ouvir gente de outros lugares, mas o rádio, infelizmente, só fazia confirmar que o mundo todo sofrera todos aqueles anos com a aberração. Os vampiros tinham açoitado o globo terrestre inteiro com o horror e a caça ao sangue humano. No entanto, Gabriel, que conseguia entender bem o italiano e arriscar uma coisa ou outra aprendida nas telenovelas da Rede Globo, conseguiu conversar mais de meia hora com o genovês e conseguiram rir 4 ou 5 vezes durante a conversação. Depois daquele encontro via rádio, as ondas distantes andaram arredias e não mais foram recebidas pelas antenas de Gabriel. Agora o soldado lutava com o dial, tentando manter audíveis as palavras incompreensíveis daquele novo contato. Diferente do italiano, a esse não conseguiria responder nada. Não entendia necas de pitiribiriba do que ele estava falando. Estava tão concentrado que se assustou quando Bento, Lucas e Vicente entraram repentinamente na barraca. "Que foi?", perguntou Bento Vicente. "Nada, é que eu estava concentrado, ouvindo." "O quê? O resultado da Mega Sena? Tá branco que nem vampiro", continuou Vicente. Gabriel riu da brincadeira e depois pôs o dedo em riste diante do nariz quando voltou a ouvir a voz e as palavras desconexas. "Isso, shh, ouçam." "É japonês?", perguntou Lucas. Gabriel deu de ombros, mantendo a mão no dial, procurando manter o radioamador sintonizado. "De onde está vindo isso?" "Não sei, Vicente. Com o italiano eu consegui conversar. Com esse aí eu nem tentei. Não sei nem se é um ser humano ou uma gravação. Tá parecendo cantor de karaokê do Japão Pop Show", brincou Vicente. Gabriel e Lucas riram da graça. "Um calouro ruim, ainda por cima." "Você lembra de cada coisa?" Lucas andou em círculos tentando decifrar a mensagem. Impossível. Era uma língua oriental, sem dúvida. Estalou os dedos e perguntou: "O Shen ainda está aqui ou já voltou para São Vítor?" "Acho que ainda está aqui. Eu ouvi na hora do almoço. Ninguém arrisca o pescoço por essas bandas depois da hora do almoço. E depois da palhaçada do passeio de Ulisses e Amintas com os novatos até o canil do Jaguaré, pedi que as saídas depois das 15 horas sejam colocadas em relatório." "Procure-o, Vicente. Ele é descendente de chineses. Talvez saiba qual língua é essa." "Na pior das hipóteses, se ele não decifrar essa porra, pelo menos ele faz uns rolinhos primaveras pra gente. Meu estômago está roncando." "Para de graça, Vicente. Hoje você está impossível. Vai logo ver se encontra o cara." "Mas eu estou falando sério. Não é só o Paraná que sabe cozinhar esses bagulhos diferentes. O Shen já fez yakisoba uma vez lá em São Vítor. Vai logo." Vicente saiu da barraca das comunicações rindo sob os protestos de Lucas, que pedia pressa. 15 minutos mais tarde, o Bento Grandalhão entrou com o líder de soldados de São Vítor na barraca. Shen estava com cara de sono. "Que bom que o Vicente te achou. Desculpe-me te tirar do descanso", escusou-se Lucas. "Que é isso? Só estava tirando um cochilo. De madrugada, parto para São Vítor." "O Gabriel captou uma coisa no rádio. Não sabemos se vem de perto ou de longe, mas a julgar pela língua utilizada, deve vir de muito longe." Justamente nesse momento, o chiado estático parou e a voz, com palavras rápidas, voltou. Shen ficou mudo e concentrado. Gabriel, que lidava com aquela mensagem repetida por horas, já tinha até decorado o acento e a melodia das palavras, reconhecendo a repetição de algumas passagens. "É japonês", decretou o descendente chinês. "Disso não tenho dúvida, mas pouco entendo." "Shh", fez Gabriel, que conhecia a sequência e sabia que mais coisa vinha depois dessa pausa. Shen fechou os olhos, buscando se concentrar ainda mais. Aproximou-se de uma das caixas acústicas. Ficou nessa posição por mais de 5 minutos diante dos 3 observadores, ansiosos por alguma informação. "Me dá um pedaço de papel." Shen sentou-se ao lado de Gabriel e começou a riscar algumas palavras a lápis. De repente, parou e seus olhos se arregalaram. Era surpreendente. "Conseguimos falar com eles?" "Talvez. Eu não tentei ainda porque não estava entendendo nada e também porque isso está parecendo uma gravação." "É uma repetição igual um mantra", explicou Gabriel. Shen puxou o suporte com um microfone e pressionou um botão vermelho na base. Um LED vermelho acendeu-se enquanto o descendente chinês arriscava algumas palavras. A voz do outro lado sumiu e a estática voltou. Na barraca, ficaram em silêncio por volta de um minuto, ouvindo aquele chiado constante e monótono. Lucas aproximou-se do soldado de São Vítor e lançou uma olhada no papel. Eram escritos em japonês. — Que significa isso? Shen, desistindo de uma resposta no rádio, virou-se para Lucas e Vicente. — É bastante estranho. Eu não falo japonês fluente, só sei algumas coisas por ter aprendido com amigos de meus pais e por gostar da língua. Mas fazia tempo que não precisava usar. A gente vai perdendo, lamentou Shen. — Mas o que você conseguiu entender? Que são essas palavras? — Não sei se está certo, mas entendi que estas palavras aqui... Shen foi passando o dedo sobre os escritos e dizendo o que cria que cada uma delas queria dizer. Essa aqui significa demônio, essa aqui significa guerreiros, ou até mesmo samurais. Acho que é samurais. O dedo foi para o próximo conjunto de palavras. Essa frase é a mais estranha, caras. Não sei se é isso, mas se entendi bem, diz que samurais estão em grande viagem e depois diz que estão indo para a praia do Brasil. Quê? Espantou-se Vicente. Não pode estar certo, eu sei, mas foi o que entendi. Intrigante, murmurou Lucas. Shen passou a mão na cabeça. É confuso, eu esqueci muita coisa desse idioma. Tem um ponto aqui que parece que está escrito que o grande combate... Shen ficou mudo por um instante e então sugeriu. Se o Gabriel conseguisse gravar isso em um computador ou num gravador... Não dá, já deu um trabalho danado montar essa estação receptora e transmissora. O que você vai precisar, Gabriel? O soldado das comunicações pensou um pouco, olhando para sua mesa abarrotada de equipamentos e fios. Sei lá, Vicente, é o que o Shen falou. Se conseguir um computador funcionando, não precisa ser um monstro, basta ter uma conexão free wire que espeto um cabo no rádio e gravo tudo. Se conseguir um software de quebra, dá para melhorar a qualidade do som e ajudar nosso amigo Shen. Já era difícil achar antes da noite maldita, mas já vi softwares tradutores do japonês para o português e vice-versa. Podem deixar comigo, falou Vicente. Amanhã mesmo vou liderar uma expedição à Rua Santa Ifigênia, velha de guerra. Era nessa rua do centro de São Paulo que se achava tudo para eletrônicos e suprimentos para computador. Se sobrou alguma coisa utilizável depois da noite maldita, eu acho. Boa ideia, Vicente. Lucas deu um tapinha no ombro do amigo. Eu quero ir com você, animou-se Gabriel. Pode ser que encontre alguma coisa para incrementar a base de rádios. Shen continuou sentado ao lado de Gabriel por longo tempo, ouvindo o chiado na esperança de ouvir, mais uma vez, aquela voz distante. Talvez, mesmo com seu conhecimento enferrujado, conseguisse lembrar-se de mais alguma coisa.